to love me, baby, I don't give a damn. You've got the time, I've got the touch, and you know who I am. It's simplified, I'm mystified, I keep so hitting right. Ain't no use, no more abuse, you are my number one, and I'm in love. Time's over, boy. Get back to pushing that broom. Well, that's the way it goes sometimes. That's the story of my life. Oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You're my kind of lover. Always keep me lifted back towards you. Na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a um instrumento que normalmente não associamos ao rock. Normalmente associamos o rock a instrumentos como guitarra, baixo, bateria e também teclado ou órgão. Mas o saxofone, que é o instrumento tema do programa de hoje, também é usado no rock. E vamos iniciar o nosso Riff Service com uma música que faz parte da banda sonora original do filme Top Gun. Estou a falar-vos da música Danger Zone de Kenny Loggins. Para vocês, Kenny Loggins, Danger Zone. Heaven and the takes you over. No looking back. The chance will never come again. You risk it all for your dreams. Won't let you go. E após Kenny Loggins, ficamos com Eddie Money, com a participação de Ronnie Spector. Estou a falar-vos da música Take Me Home Tonight. E terminamos esta primeira sequência do nosso Riff Service com Michael Bolton e a música The Hunger. Até meados, finais dos anos 80, a carreira de Michael Bolton fez-se no rock. Só depois é que ele passou para o pop e para a soul. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência com duas músicas ao vivo. E vamos iniciá-la com um dos grandes sucessos, com uma das músicas mais conhecidas dos Extreme. Para vocês, Extreme, Get the Funk Out. Yeah. Shit, you sound amazing. Wow, man. You know, they always say the Vegas crowds are a bit dull, a bit jaded. That's some bullshit tonight, man. Thank you so much for the warm welcome. Thank you. We're doing Porno Graffiti for you tonight, in case you didn't notice. We're doing it from top to bottom. We need your voices. We need to see how beautiful you sound. Let's do this. Help us out now. E após uma das músicas mais conhecidas da carreira dos Xtreme, ficamos com uma das músicas mais conhecidas e um dos maiores sucessos da carreira dos britânico-americanos Foreigner. Estou a falar-vos da música Urgent. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas vozes femininas. E vamos iniciar a sequência com Pat Benatar. E do álbum Precious Time vamos ficar com a música Evil Genius. Para vocês, Pat Benatar, Evil Genius. They were so ecstatic when the letter arrived. A certified genius at the age of 5. They planned his future so carefully. He was everything they'd hoped he'd be. We'll be right back. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de vocais femininos, após Pat Benatar, ficamos com a banda das irmãs Wilson, ficamos com Heart e ficamos com a música Even It Up. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas baladas de duas bandas que tiveram sucesso nos anos 90, cada uma à sua escala. Uma teve algum sucesso à escala mundial e a outra teve sucesso em Portugal. E vamos iniciar com os norte-americanos The Black Crowes. E do álbum By Your Side vamos ficar com a música Welcome to the Good Times. Para vocês, The Black Crowes, Welcome to the Good Times. E após The Black Crowes, ficamos com os portugueses Joker. E do álbum Ecstasy, ficamos com a música Easy Come and Go, o maior sucesso da carreira dos Joker. Apesar do sucesso não ter passado de Portugal, foi uma música que teve um estrondoso sucesso no nosso país. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com dois instrumentais. E vamos iniciar com Edgar Winter Group, que nos anos 70 lançou a música Frankenstein. Para vocês, Edgar Winter Group, Frankenstein. E nesta sequência de instrumentais, após Edgar Winter Group, ficamos com Mitch Perry e a música South Side Strut, música retirada do álbum Wire to Wire. E vamos agora para uma nova sequência e vamos ter três nomes, três vocalistas que são conhecidos no mundo do rock. E vamos iniciar com Rick Springfield, que além de cantor, também é ator. E do álbum Hard to Hold, vamos ficar com a música Don't Walk Away. Para vocês, Rick Springfield, Don't Walk Away. Stand. Don't walk away. All you're looking for. E após Rick Springfield, ficamos com o vocalista que fez carreira em bandas como Rainbow e Alcatraz. Estou a falar-vos de Graham Bonnet. E ficamos com a música I'll Go Crazy. E terminamos esta sequência com Meat Loaf, All Wrapped Up With No Place To Go. Música retirada do álbum Bat Out Of Hell, o maior sucesso da carreira de Meat Loaf. E vamos agora para uma nova sequência de baladas e vamos iniciá-la com uma banda recente. Estou a falar-vos dos Room Experience e do álbum Room Experience. Vamos ficar com a música Tomorrow's Came. Para vocês, Room Experience, Tomorrow's Came. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E volto a recordar que o tema do programa de hoje é músicas rock com saxofone. E após Room Experience, nesta sequência de baladas, ficamos com o maior sucesso dos Quarter Flash. Ficamos com a música Harden My Heart. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três bandas underground, três bandas que nunca conseguiram atingir o sucesso do mainstream. E vamos iniciar uma banda que é muito engraçada para o programa de hoje, já que conta com um saxofonista como membro permanente. Estou a falar-vos dos Human Zoo e do álbum Eyes of the Stranger. Vamos ficar com a música The Answer. Para vocês, Human Zoo, The Answer. What have we been searching for when everything's gone that we live in? coffee and thinking about the loneliness that was consuming him, as bad as the pain he was suffering. Now all he can do is just stay inside and leave the past behind. Something happened when he turned his eyes, 'cause she was suddenly there. You better run away as fast as you can before the clock runs out and it becomes too late. You better run away to save your life. Don't be foolish and take it. e após Human Zoo ficamos com Charming Grace. E esta sequência de bandas underground iniciou-se com duas bandas do século XXI, os Human Zoo e os Charming Grace. E terminamos esta sequência com uma banda dos anos 90. Estou a falar-vos dos Subway. E do álbum Taste the Difference ficamos com a música Backstreet. E vamos agora para uma nova sequência que vai ser a penúltima do Riff Service e vai ter três guitarristas que são conhecidos. E vamos iniciar com Gary Moore e do álbum After Hours vamos ficar com a música Cold Day in Hell. Para vocês, Gary Moore, Cold Day in Hell. Yeah. bank up to my wrist. I drag it everywhere I go. Sometimes I find you with my fist. But if I knew which way was home, I swear I'd go. If I knew which way was home. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I

direction you aim. Don't change if you can't keep changing. Can't stand the pain when it's all the same to you, my chegamos ao final do nosso Riff Service com os norte-americanos de Boston, Aerosmith, que em junho próximo vão tocar aqui em Portugal. Iniciamos esta última sequência com Bad Company, Tell It Like It Is. Continuamos com os irlandeses Thin Lizzy e a música Dancing in the Moonlight, música retirada do álbum Bad Reputation. E terminamos com Same Old Song and Dance do Aerosmith, retirada do álbum Get Your Wings. E é com Aerosmith que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos os desejos de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Babe, just worked in all my life, making me so crazy. I- gladly live it twice. I wanna feel your loving.